Antena Web Informação. Alma Lusa, o expoente máximo da raiz da música portuguesa. Carlos Bonaparte apresenta um programa dedicado ao fado, ao canto alentejano, aos sons folclóricos, aos conjuntos típicos e a todos os que compõem a nossa música mais tradicional. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, a solo ou em grupo. Aos sábados, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, no canal 1. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. Um naufrágio nas Filipinas já tirou a vida pelo menos a 136 pessoas. Há ainda 29 desaparecidos. O naufrágio de uma embarcação nas Filipinas está a causar um certo impacto na ilha, já que não é muito habitual para esta região o naufrágio desta magnitude. As forças presentes no local conseguiram resgatar vários corpos com vida, ou seja, várias pessoas, mas há 136 vítimas mortais confirmadas. O número de ocupantes desta embarcação é ainda desconhecido de uma forma oficial. Aponta-se que poderiam ser 200 as pessoas que seguiam esta embarcação, que, como já vem sendo comum nestas situações, ultrapassava a lotação máxima de segurança. As informações são ainda escassas. Um carro, um automóvel suspeito junto ao aeroporto de Lisboa obrigou ao fechamento dos terminais da parte da área das partidas. Não o terminal de voo, mas toda aquela circundância da zona das partidas. A Brigada de Minas e Armadilhas esteve no local para proceder à desativação dos explosivos que se encontrem ou que se encontraram neste automóvel. As informações às quais a Internet teve acesso são contraditórias. Algumas fontes afirmam que haviam explosivos acompanhados de várias malas, mas sem revelar o conteúdo das mesmas. Outras, que todavia, não o confirmando, também não diziam o contrário. Ficamos ao certo sem saber o que aconteceu, mas sim, sabe-se apenas que houve este fecho à circulação de trânsito e de transeuntes por aquela zona das partidas no aeroporto. Ainda assim, não houve qualquer atraso nos voos, nem nos que chegaram, nem nos que levantaram voo. Alexis Tsipras poderia estar de saída do governo grego, caso sim ganhe no referendo do próximo dia 5. Foi numa rádio australiana que Alexis Tsipras confirmou que, no caso do sim ganhar, estaria a demitir-se do governo, mas não só. O governo em bloco poderia demitir-se, provocando um cenário igualmente de incerteza na Grécia. Não há ninguém neste momento, de forma visível, que possa suceder ao Syriza. Entretanto, Alexis Tsipras deixou também claro que estaria disposto a colaborar com os seus sucessores. Já ontem, Yanis Varoufakis deixou em aberto a possibilidade de se demitir do governo caso o sim ganhasse. Recorde-se que o Syriza lançou um referendo para o próximo dia 5 sobre se os gregos aceitam ou não o plano de austeridade e também o plano económico que tem o FMI e o Banco Central Europeu para a Grécia. Os políticos gregos já disseram que vão votar pelo não, mas cada vez mais as sondagens vão ficando equilibradas. Muitos querem austeridade, outros ainda assim continuam a dizer que não. No dia 5 vamos ficar a saber o resultado. E aos 106 anos morreu Nicholas Winton, O chamado Schindler britânico salvou cerca de 670 crianças do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Tinha 29 anos quando começou a salvar várias crianças. Conseguiu sair vivo desta situação e faleceu nesta quarta-feira aos 106 anos de idade. Uma vida longa para alguém que ficou conhecido depois do feito como o Schindler do Reino Unido, ou seja, o Schindler britânico. Foram cerca de 670 crianças retiradas de campos de concentração e de outras áreas. Eram todos judeus. Eram na maioria crianças. Foram cerca de 650 crianças e 20 adultos que terá salvo, que terá retirado destes campos de concentração, aproveitando o emprego, o estatuto que tinha, como, apesar de ser, aliás, britânico, tinha o seu estatuto e isso permitiu-lhe conseguir salvar várias vidas. O Anterma Informação fica por aqui, mas regressa amanhã, sexta-feira, às 13h25. Até lá, ouvintes. Boa tarde.